E aí, cara? Firmeza? Tá aí, Jota. Então, cara, a parada é o seguinte. Pra ti que é um playboyzinho e nasceu em berço de ouro, tá tranquilo. A galera já tá esperando aí. Pode confiar em mim que vai dar tudo certo. Beleza? Pá, tô sentindo firmeza, mano. Aqui é a parada, ó. Aqui é a parada, ó. Você que tá dentro, né? Sei que tá dentro, né? Eu prefiro ser fiel. Eu decido ir pra o céu. O mundo não vai me enganar. Para trás não vou olhar. Eu prefiro vigiar. Eu decido ir orar. Santidade ao Senhor. Maraná. Conformar com este mundo, não vou me acomodar. Enquanto aqui eu estiver, a minha salvação vale mais que tudo. Eu sei em quem está firmada a minha fé. Como Daniel, eu prefiro ser fiel. Não vou provar dos manjares do rei, pois sei que o melhor pra mim Deus tem. Eu prefiro ser fiel. Não vou cantar em Babilônia os louvores de Sião. Sou fiel, não negocio a minha adoração. Eu prefiro ser fiel. Não vou ouvir a voz de Tobias, mas como Neemias vou edificar. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. Eu decido ir para o céu. O mundo não vai me enganar. Para trás não vou. Dos manjares do rei, pois sei que o melhor pra mim Deus tem. Eu prefiro ser fiel. Eu não vou cantar em Babilônia os louvores de Sião. Sou fiel, não negocio a minha adoração. Eu prefiro ser fiel. Não vou ouvir a voz de Tobias, mas como Neemias vou edificar. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. Eu decido ir para o céu. O mundo não vai me enganar. Para trás não vou olhar. Eu prefiro vigiar. Eu decido ir orar. Santidade ao Senhor. Maranata. Maranata. Eu prefiro ser fiel. Eu decido. céu. O mundo não vai me enganar. Para trás não vou olhar.